you know that's necessary. Estacionado 2640, o senhor está a um minuto de adentrar a terminal Salvador. Informe quais são as suas intenções. O Netuno 158 recebe Recife. Afirmativo, o Netuno 58, vou então pro Admari, e aguarde instruções, vamos coordenar Salvador. Ok, a resposta contradecida, mantenha toda a posição una, aguardando vetores para a final da pista 900, ok? Pista final, 4-4, ativo, mantém escuta permanente do centro. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.8. Botão 3258, prossiga. Netuno 158, ascendente tração. Confirme suas intenções de aproximação, instrumento visual. Negativo, comandante, com dois braços turbojados e um das pontes de firma passando pela terminal. Vou fazer a final de instrumento, tu vai manter a tua de mar e vai interceptar a chegada mar. Autorizado, vai manter 050, Netuno 158. Mal 25, TAM 3258. Recebo 45 agora. Autorizado 370, mantém 1-3395 e caso de falha novamente, o senhor tenta em 1-3325. Na setora adjacente, aguarde um minuto. Ocean S6-6213, chame agora Brasília, 1-24-25. na quilos do Lucas Flores. Boa tarde, minha 320, sem identificação, desça a nível de 0050, essa nova velocidade indicada 2509, é o número 5 na aproximação, seguindo ainda um 2090, transportando aqui. Os 4 na sua frente, tem um Charlie 402 e um Beach 090. 67, chame 124 decimal 25 e alterne 126 decimal 55. Voo 2067, 2067, 124 decimal 25, Centro Brasília agora. Pode chamar e alternar a frequência 126 decimal 55. Xanem 1141. 1141, retração para sequenciamento sobre a direita, proa 240. Limite desta proa é o custo localizador. Direita 240, limite da localização da proa. A sua informação, o tráfego que o precede está na sua posição, de 2 horas a 10 milhas, como o sul, cruzando 5 mil pés em descida, é 320 da companhia. 141 na esquerda pro 180. Passado batalha, sem identificação, desceu ao nível 060, vim lá, chegada maré. 7 indicada 2509, 3144. Chané 6141, desce 3000 pés. Tem uma quilo Zulu só indicada? Só tem condições de incrementar? Ciente. Isso é uma redução, 631. Muito grato, 631. No 5 autorizado e aliás, aqui foi reporte estabilizado no localizador. Chané 6141, desce a 2000 pés. Autorizado final de aliás, aqui foi mantenha pro 180. Aguardando curva à esquerda para interceptar o localizador. Gol 2063, em Brasília, 124, decimal 25, alterna 26, decimal 55. 141, reação à navegação na proa de zona autorizada e aliás, que foi reporte estabilizado. Motel Juliette autorizado, descida 4000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 8. No 0 no 8, 4000, 3320, recepção indicada 2309. 6320, 2309. Te agradeço. 63 no 5, estabilizou. 63 no 5, chame torre, 18, decimal 9, 5, com pouco. Tem aquilo do louco. Tração para o curso localizador esquerda, proa 120. Nesta proa, intercept localizador, desça a 2000 pés, reporte estabilidade. Boa tarde, linha proa 070, aguardando uma curva direita para o 2 acertar a longa final do Zaldão no 0, Zaldão no 7, ok? Hotel Juliette está autorizado 3.000 pés. Baixado, retravado, batido. Entre pontos, estamos a 0, dentro de 70 graus, 90. É um batido. Entre pontos, é um batido. Yeah. guarda a curva direita frente ao campo. Beleza, passou.

aumento de ativação, cheque 3, aumentou o Juro 1895. Não, de 8 foi o TAP 3805? Aqui. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TAP 3805. TAP 3805, esse é o controle Salvador, boa tarde. Sente possibilidade de curvar direito para o ideal. Autorizar, 3805. 32 no momento, por estrito a nível 3, sem problema. 3-3-0-3-2, eu já efetuei uma coordenação junto ao centro de controle. seu boi a pouco, mas o senhor precisa ganhar altitude, por enquanto vai manter a saída. Negativo, compra a saída devido ao tráfego. Sim, 3205. Controle de Salvador, curva esquerda, voe Bonfe, desça para 5.000 com 1.017 agora para chegar na Bonfe. 5.017 na Bonfe, voando Bonfe, na noite. O TAN 3216, curva à direita e voe direto a Bucu. Direita a Bucu, TAN 3216, por graça. Sima 8, bom dia. Luiz, 008, checa trem, vento 180 graus, 159, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 10, sem checado, gol 2008. Salvador, boa tarde, passaria do 2230, decolou, tá na tua escuta. Passaria do 2230, 2230, está em contato o radar, suba sem restrições. Contato, subindo sem restrições, o 2230. Chama Recife, frequência 12685, boa viagem. 2685, boa tarde. Boa. Azul 4196, controle. Desça para 4000, 1017, Rui Duna pro ILS. Zip 5626, controle, boa tarde, voe bom, que desça para 6.017. Dormindo, entendi o final da sua transmissão? Não pode ser ideal, já autorizei antecipadamente. Quando você estiver pronto, pode descer para 6.000. Ah, positivo. Line up no transporte passando 170 para 200, voando de Salvador para Porto Seguro com transporte de inverno. Informação para o 3805, que passa da El, voando Leda, passando 120 para o 300, capitão. Turkish 15 is called for the through to those maintained at level 360. Patango, Oscar, Tango, Victor, a sua identificação se mantenha o nível 200 direto para o seguro. 200 direto para o seguro, fica em seguro, Oscar, Tango, Victor. Direto da Sierra Gonçalves. 3805, chame Recife, frequência 251. 251 é boa. Boa. 8 QDSM 3283. Tá séria. M3283, crossing 800 feet, climbing to flight level 380. M3283, already, contact procedure is clear. Roger. Radar contact. Roger. Autorizado o desvio necessário, mas eu não vou lhe autorizar pelo por enquanto não. O número 64 é o controle, desça para 5.000, ajuste no 017, a chegada é a marca. Afirmo. Do 4196 para sua informação, tráfego 12 horas, 19 milhas, rumo oeste, aeronave da Passaredo, passando 080 para 180, informação de tráfego para o azul 4196. Uno 885 agora autorizado pelo 3.000 sem restrições com 1017. 4116, já superou o tráfego informado. Quente, o 4116, tá com ele aqui no esquema, obrigado. Cerezo 2230, retoração direita, corrigir esquerda, proa 250. Cerezo 2230, Salvador. Foi aí na esquerda, proa 250, 2230. Afirmativo. Se perder contato rádio com esse controle, quando a 50 milhas vai voar direto para a conquista. Afirmativo. Caso fale de comunicação, faz 50 milhas, direto conquista, 2230. Tantri 283, fly direct to Alepha. Alepha, intersection direct, Tantri 283. Direto Bridge. Metro Bridge, graças a Deus, está no 5. Tem um aquilo autorizado cruzando 7 para 4-5, corte 885, velocidade 210 nós, número 2 para o Paulo. 210, 19, 80. Ou 1164, qual é a velocidade? Redução para 250, 1164. Gente. Confirmando o altímetro para o 41116, é 10017? Positivo. Obrigado. Cerezo 2230, direto conquista, autorizado. Está presente, autorizado, direto conquista, 2230, grato. Pax Delta Livre Taxi, reporta para ingresso do Sérgio. 4116, autorizado ILS 4116, reportar a estabilidade. Center frequency 128.8. 128.8, Center 283. 4463, ação identificação, submontanha nível 320, restrito, contato radar 23 minutos afastado, ZNDB Léo. Ente, nível 360 autorizado, submontanha. O 1164 ao passar 10.000, reduzir para 210 para sequenciamento, número 3. Passando a terceira, redução para 210, no 1164. Autorizado a linha colapso no 7, vento 170 graus no 49. Golfo 1885, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 2. Golfo 1164, desça para 3.000 pés, sem restrições. 3.000 sem restrições, só 1.000 pés. IP 5626, desça para 4.000. Qual número é 5626? Desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 5626. Azul 4, 116, está passando turno no curso do localizador. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, azul 4, 116. 1895, uma boa tarde. Chama a torre. Parabéns pelo trabalho. Foi. 1885, está autorizando a aproximação aí, aliás. Autorizando aí, aliás, 88. Controle Salvador, Papa Mike, é Delta. Mike, é com Delta, controle. Decolagem Salvador, destino C3, está com 1-1 no POD. Agora meu pé direto para C3, está autorizado. Está autorizado, informe livrando a zona de controle. Informará livrando, cuidado. Desça para 2 mil pés, livre ali. 2 mil, livre ali, seu nome é 4. Controle, estou ciente do desvio. 160, confirmando a intensidade? 10 nós, mano. O outro 4116. 4116. 30, chame Recife 1288. Recife 1288, grato, boa tarde. Boa. Qual é a velocidade? 1040, 5626. Reduza para 180, número 4, por favor. Número 4, 180, 5626. O 1885 na aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1895. 1895, obrigado. Pronto. Oi, Salvador, boa noite, 85, boa tarde, 2.800 de terra. Boa noite, 85, continua a aproximação, fala aí que está livre. Vai. Salvador, autoriza o Mike a Codelta para 2.500. Positivo. Graças a Deus. Salvador, uma boa tarde. 4.0. Escoltão 0, mantém o ponto, espera aguardando. Azul 4-1 no meio, solo azul 3, direita, solo 2-1 decimal 1. Libera 2-1-1, azul 4-1 no meio. O 1-1-64, com ILS autorizado, passa 3.400 para 2.000 pés. O 1. 2.000, ILS autorizado, 1-1-64. O trip 5626 está passando 6.000, desça para 2.000, aproxima-se de Pelo, vai ter condições de planeio e pouso? Afirma 5626. Positivo, livre ALS, aguarde transferência. Guardando, 5626. Estabilizado em 10, tem o 964. Gol 1164, passou o Duna no localizador, chaco 3 em torre 1895. Vai chamar 1895, uma boa. C490 após a aeronave na curva final e mantém pista no zero para parando essa curva. Após a aeronave na curva final e mantém pista no zero para parando essa decolagem. C490. Corrido Salvador, boa, gol 1164, uma milha para o Interferra. Gol 1164, boa, continua a aproximação, era na galinha para decolagem, vamos ver pista mesmo. Projeção 1164. Solos 1-5, direita solos 1-1. Nossa, 3-5, nível 3-0. Autorizado a decolar, pista no zero. Sem decolagem, 5-4, direto do bridge. Agora 390, a sua identificação. Mantenha nível 370. Boa noite, 5-1-2-1, 1-1, confirmando. 2-1-1.